latim plural de quando, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quanto um granulado. Sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte de descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Filhas de um Deus fugaz, que faz um momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Thank you.